Taxi Índia, no ponto de espera Torre, 118 Decimal 95, QNH 1099. Taxi 1, Índia, Taxi 1019, achinhamento 254, só retirando a autonomia de 3 horas e 45. A 314, passo na escuta, da Torre. Afirmativo, final e Electric 3. Check 3, ajuste 9019, pouso autorizado, pista 0, vento 140 graus, 8 horas. 1019, está livre o pouso na 0, está pressão 144. Mono 864, decolou de 34, 208, uma boa. 208, boa. Alfa Tango Tango, desça até 4 mil pés, ajuste 1019. 4019, Alfa Tango Tango. Mono 854, perfil da PUC. Mono 864, confirme. Confirmo, 864, perfil da PUC. Mono 864, contato radar via saída PUC, submantenha 350. PUC, livre-se para atenção para o 350, 1864. Azul 4089, nosso cópia. Patrulha 04, esteja atenta a tráfego 12 horas, 4.4 milhas, a 500 pés, Romeu 44. A 504 está no trajeto de Paris, está lá na cintura da rotatória. Seguinte, reporte visual com campo, patrulha 04. Reporte visual com campo, 04. Conversa aberta, mestre Afonso. Mestre Cabral, frequência ali para coordenação. Tá bom. Direita 219, tá 3144. Salvador, boa tarde, então 3144, Fox Dodge, na sua escuta. Na 3144, táxi aprovado via Alfa Chama antes da Táxi Juliette. Alfa Chama antes da Juliette, 3144. Boa tarde, Jô, Chanel 684, pronto no ponto de espera. Chanel 684, mantém o ponto de espera. O 2067, táxi aprovado via Alfa, corrijo, via Pat 1 e táxi Índia, no ponto de espera 1895, QNH 1099. 1099, autorizado táxi via Pat Índia, no ponto de espera 1895, 2067. TAM 3804. TAM 3804, cliente, complete aproximação. Chame 2 Salvador em 118 decimal 95, composto. Decimal 95, 1895, exatamente. Alinhado, chamarei para dar continuidade no posto. Exatamente. O 4089 pronto para o para a cópia. TAM 3 144, observando passagem do Bang da Gol, ingresso Juliette, portão 1. Após o Gol, Juliette pro 01, eu. Afirmativo, copiou, restrito 280, Recife 3395251. Serra Brava, Vitor Tango, via Pêndulo 44, nível 340. Decolagem da pista no zero, curva à direita, da El Leda Bidev. Transponder 5113, controle Salvador 120.8. Autorizado 4089, 340, Pêndulo 44, Vitória 10, da El Leda Bidev, 5113208. Protejamento correto, chame pronto para o estacionamento, Azul 4089. Chamará. Eu estimado de pouso ao 1620. 1620, copiado, graças. Corrigindo, senhor, 2720. 1720, copiado. Controle, o patrulha 04 na rotatória visual com o cão. Patrulha 04, chame torre Salvador em 1118.95. 118.95, graças. Controle Salvador, Azul 2711, transfere com a Juliette 140, mantendo. Azul 2711, acione identificação, contato radar, 625 milhas, nordeste do VOR Salvador, mantenha nível 140, reporte ideal de descida, voando bom. Voando bom, se mantendo 140, reportada para descida, 2711 da Azul. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu, gravando. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, controle Salvador, acione identificação, desce para o nível 050 via chegada Mari, ajuste 10119 em Salvador. Identificou 050, 1019, Romeu Bravo Oscar. Papa, Papa, Alfa, Tango, Tango, controle. Prossiga, senhor. Vai seguir para pouso na pista 10? Afirmativo. Tente Alfa, Tango, Tango, está sob contato radar, 32 milhas oeste do VOR Salvador. Desça para 2.000 pés, ajuste 10119. Para 2.000, 1019, Alfa, Tango. Padrão de Salvador, boa tarde, Passaredo 2230, centro da Índia. Passaredo 2230, controle Salvador. Acione identificação, desça para o nível 060, ajuste 10019, chegada Aman. 060-109, chegada Aman, 2230. 1864, chame Centro Recife. Em 126.85, alterna 126.45. 126.85, 2145, obrigado, Montevideo. 9533. Gol 9533, complete aproximação. Chame Torre Salvador em 118.95. Ok, 2465. Azul 4463, controle. Prossiga. Agora, 75 milhas, sudoeste do VOR Salvador, mantenha nível 180, chame centro, correção. Chame Ilhéu, em 120, decimal 1. 120, yeah. Controle, Lima Quilo Zulu. Lima Quilo Zulu, prossiga. Dispatch militar sem interferir com a pista 1028. É, o vento 130 graus, 10 nós, recorte solo controlado. Transformará direto sem TV com a pista, patrulha 04. O Xené 6254, informa o tráfego à esquerda, pousando no pátio 2, pátio à esquerda do, da pista, não interfere com essa decolagem. Livre decolagem, pista no zero, vento no 40 graus, 11 nós. Livre decolagem, centro do tráfego, Xené 6254. Zero, 75 esquerda, reportará o protestante. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, inicie redução 240 nós para o sequenciamento. Reduzindo 240 Romeu Bravo Oscar. Suave 533, o ajuste 9019, pouso autorizado, pistão 90, vento 150 graus, 109. Teve 90, boa noite, 533. Contato radar, 63 milhas sudoeste do VOR Salvador, mantenha nível de voo 190, reporte no ideal de descida. Reportará, pode atuar alguma coisa na frente? Mantenha a proa de Mari, azul 2771 para o sequenciamento. Mari na proa, direto. Fidel Solos 45, frequência livre, boa. Adar, tudo para o nível 360, direto Leda. Obrigado, direto Leda 360, Genema 204. Padrões 804, Juliette, portão 08. Para 08, sim. Aqui, você está interceptando a radial agora, Lima, Quilo Zulu. É, a gente Lima, Quilo Zulu. Sobe 533, solo aos 45, livra na próxima e chame solo 121, decimal 90. Vai livrar na próxima, 219, solo, voo 9533, obrigado. Chegou posição de 11 horas, 1 2 milhas rumo nordeste, cruzando 4 mil pés para 2 mil pés no Charlie 402. Gente, Bravo Delta. Confirme se o está livre da restrição vertical, Bravo Delta? Afirmativo, submantém nível 100, apenas confirme razão de subida. 500 pés, senhor, por minuto. Gente, condições de manter uma razão acima? 600. Quanto? 600. Gente, Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar, desça para 2 mil pés. Ajuste 10, 19. Desça para 2 mil, ajustado 10, 19, Romeu, Bravo Oscar. Filete Bravo Delta, condições de manter 600 pés por minuto? Afirmativo. Grato. O meu Bravo Oscar, confirma a razão de descida. 2.500 pés. Gente. Nível 3.612 a 0, Giampe Zulu 17, decola 10, curva direita, perfil Arbo, transição Elefa. 51.16 no transponder e o controle é 1.208, gol 1.867. Boa noite, 67, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento do portão 06. Vai chamar pronto, gol 1.867. 1.10, serviço radar terminado para serviço de informação de voo e alerta, agora com centro Recife. 1.26, decimal 85, alterna 1.25, decimal 45, bom voo. Motor 1.85, 2.45, Lima, Quilo Zulu. Portão 02, chama ataque. Chama ataque. Zulu 2771 no Voiduna. Toda para descida, 2771. Gente, desça para o nível 050. 050, muito obrigado. Zulu 067 decolou 48, chama agora o controle em 208, boa. 208, boa. E uma hora. 17 milhas rumo oeste, cruzando o nível 050 para o nível 100, Charlie 402. Meu Bravo Oscar, ciência. O meu Bravo Oscar, após passar o nível 050, autorizado voar na proa de Duna e interceptar o curso localizador. Ciência, após o 050, proa de Duna, o meu Bravo Oscar. E para liberar a via de dar operações até o Traverso Portão 10, deixando a remota no 3 livre, tem um Boeing d'água para ingressar agora. Ok. É, iniciando até através da ponte 10. Bravo Delta, informa o tráfego, posição de 11 horas, 1-1 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 060 para 2 mil pés. Um Charlie 25 Bravo. Yes, Bravo Delta. Boa tarde, controle, voo 2067. Voo 2067, contato radar, subo para o nível 360, direto Lido. Subindo ao 360, direto Lido, obrigado, 2067. Papatão Juliette, Bravo Delta, tráfego superado em altitude, vou ir na proa de Guanabi. Proa de Guanabi, viu, Bravo Delta. Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar, desça para 2000 pés, ajuste 1019, livre LS X-Ray, pistão 10, reporte estabilizado. Tráfego superado em altitude. Para 2000, atualizado o procedimento do Romeu Bravo Oscar. Estabilizou o Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, torre 1895, reporte baixado de travado. Já baixado de travado, 1895. 5, autonomia de 0358. Alterna Serra Bravo, Golfo Lima para o TAC. Só tem TOB? Nosso TOB está em 93. Pistão no zero via Índia, ponto espera torre, no 8, decimal 95, ajuste no 0, 19. Corrigindo o POB 96. Afirmo, 1895, ponto espera. Fica 229 autorizado, prosseguir com reboque até o PAD 3, reporte ao término. Ok, ciente, iniciando o reporte até o PAD 3, reportaremos ao término. 1-2-5, 1-3-2-9-5, obrigado, bom dia, chamela 2-5-4. Igualmente, bolou. Controle do 2067, poderia voar direto para ativar? O 2067, aguarde coordenação com o centro Recife. Aguardando. Salvador, 2711 da Azul para descida. 2711 da Azul, desça para o nível 060, ajuste 1099, voando bom. 1099, descendo para 6200 pés, voando bom, 2711 da Azul. Passaredo 2230, desça para 4000 pés, ajuste 1099. 2230, 4000, 1019. Passaredo 2230, voe toque. 2230, voando toque, obrigado, senhor. Tango, solo aos 5-3, libera na próxima e chame solo 219. Azul 4089, ele mantém 1-0. Azul mantém 1-0. Estive o passageiro do 2237. Estabilizou, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, chame 2-1-8, decimal 9-5. 2-9-5, Oscar. Tango autorizado Alfa Kilo até o PAD 3. Sete. Não copiei, 1-7. Manter próxima duna. Tem sim. Prato. Passaria 2230, confirma indicado. Indicado agora sur 240. Sete. Inicie redução 2109, número 3 na aproximação, passaredo 2230. 2230 para 310. 9, ao alinhar, livre decolagem, pistão 90, o vento no 40 graus, 8 mais. Livre decolagem 40, 8 mais, da Azul, linha aérea. 3 decimal 95, sem contato para coordenação com o Modva, solicite ao mesmo Broad Modva. Ok, 251-3395, obrigado, boa tarde. Azul 2771 para o curso localizador, curva à direita na proa 050, reporte estabilizado. 050 à direita, reporte estabilizado, Azul. Pois é, conforme rota, nível 370. Decolou da pista 1-0 após a decolagem curva esquerda na saída Momo, transição Fruti. Transponder 5120, controle 120, decimal 8. 30370 para Fortaleza, Serra Brava, Fox Zulu, decolou da 10 curva esquerda, saída Momo, Fruti. Intercepta Pesouro 19, Bangu até a Bucu. O transponder 5120, controle 1208, 3160. Tá 3-2 no meio, cotejamento correto, cima pronta, portão 3. Nata Pedro 17, baixar travado, Romeu Bravosca. Avistado, pouso autorizado, pista 17, o vento 1-10 graus, 9 nós. 2067, decolou aqui com 6-1208, boa viagem. 200 nós. 7, tráfego que o precede na aproximação, posição de 1 hora, 10 milhas, rumo nordeste, cruzando 3.500 pés para 2.000 pés, com Alfa Tango 72. Passarelo 2230, é o mesmo no visual, não te esquece. É. Alô 2711, vetor sequenciamento, mantenha presente proa, desça para 4.000 pés. Antena proa, 4.000 pés, qual o limite? Limite ao curso, correção, seu limite é o QD Mike 120 Simbra. Mike 120 Simbra, 2711. Controle, o Gilete Brown Delta propõe mandato de regra da presente, o Alegito nível 105, mantendo o intimado de pouso, o Bravo Delta. 7, Gilete Bravo Delta, plano modificado às 1557, submantém nível 105. 105, Bravo Delta. Eu Bravo Oscar, solo, o 57, confirma a intenção de parte. Utilizado Backtrack, parte 5. Faz estacionar frequência livre, uma boa tarde. Graças a Deus, não vai pra fora. Uno, uno. Outro, autoriza o passarelo 2230 prosseguir para 2000. Passarelo 2230. Desço para 2.000 pés, o ajuste 1019, inicie redução. Tráfego que o precede na aproximação, agora meia dúzia de milhas à frente. 2230 reduzindo, descida para 2019. Estabilizou 2771. 2771, ciente, complete a aproximação, chame Torre Salvador em 1118, decimal 95, com bolso. Obrigado. Passarido 2230, desça para 2.000 pés, livre LS, aborto estabilizado. 2230, livre LS, abortará. Azul 2711, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, Azul 2711. E Azul 2771, final e baixa data. 2771, pouso autorizado, pista 1-0, vento 130 graus, 8 mais. Autorizado, pouso 2771. Bono 867, autorizado pushback acionamento, portão 067, mais tarde. Tá livre no 06, vai chamar pro táxi, Bono 867. Azul 2771 para o curso localizador, curva à esquerda na proa 155, nessa proa intercept. Confirme, é pro 271171. Afirmativo, 2711, esquerda proa 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, reportaria estabilizada, Azul 2711. Passaredo 2230, chame torre 1895. 1895, obrigado. Boa. D7-1-1, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. 2 mil pés, reporte lá estabilizado, azul 2-7-1-1. Papatango Juliette Bravo Delta, 4-1 milhas, oeste do VR Salvador. Mantenha nível 100, serviço radar terminado para informação de voo e alerta. Chame Centro Recife em 128.8, alterna 126.0, bom voo. 228.260, bom trabalho, senhor Bravo Delta. Confirme? Tava meu Golf eficiente, aguarde pra cópia. Solo Gol 1867, instruções para o táxi 2 horas e 55, alterna Uberlândia, POB de 181. Agilizando na Delta, chame Solo 219. Direita 219, as 2771. 13595, grato, vamos falar. 3395, 5 da área, bom voo. 3395. Azul 2711, estabilizado, localizador. Azul 2711, ciente, complete a aproximação, chame Torre Salvador em 1-18 decimal 95. 1895 é a torre, grato. Boa. Salvador, Azul 2771. Azul 2771, autorizado, táxi via taxi Alfa Kilo. Fique atento ao aeronave da América que está terminando o reboque no Pat 3. Visual com a América. E aqui o Pat 3, Azul 2771. 2711, ajuste no 09, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. No 09, aguardando autorização, 2711. Salvador, Gol 1867, ponto de espera da 1-0, pronto. 1867, manter o ponto de espera. Tem ponto de espera, Gol 1867. Passaredo 2230, solo 04, direita, solo 219. Direita 219. Solo Salvador, passaria 2230. Passaria 2230, prossiga. Livrou, não se escuta. Passaria 2230, táxi autorizado via taxi Alfa Kilo. Até o Pat 3, atenta sinalizador. Alfa Kilo para o Pat 3, o 2230. Utilizado. 219, repórter certificado, chame a 3, obrigado. Gente, América 229. Obrigado e bom trabalho aí. meu Golf pronto com a Bianca. Eu tenho o meu Golf autorizado em Rimar, 500 pés com rumo Whisky, transponder 0156, controle 120, decimal 8. Acionamento táxi Torino no 895, ajuste no 019. A Lima tem pista 1-0, gol no 867. Mensagem inteligível. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Prossiga para a torre. Carga aí, mais estacionamento. Continua a mensagem inteligível. Nota a sua reportar no setor. Reporte fora do solo, vento Salvador 140 graus, 8 nós. Vai mais 2 minutos para a decolagem. Vai reportar lá fora do solo. Oi, Salvador, boa tarde, é o Guardião 01. 01, prossiga. Guardião 01, acionado pronto no Pátio do Graé, operação policial. É o comandante major, gol Rei Anderson, COB 04, gol a 1.000 pés, decolagem do setor sul, inicialmente o Guardião 01, acionado 17-11. Cheio de imediato, 01? Afirmo, pronto. Forte fora do solo, pro sul, vento no 30 graus, 8 nós. Afirmo, tomada fora do solo. Boa noite, 67, livre decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, 8 nós. Livre decolagem, pista no 0, gol no 867. Subo para o nível 360 após 2 mil pés direto ali. Ok, 2 mil pés então. Elefa, o voo 1867. Qual é o meu Golf? comprou o uísque, acione o transponder 0156. Aguarde transferência para o controle do Hotel Romeu Golf. Vai aguardar a transferência do Hotel Romeu Golf. Para o saco 6219. Hotel Romeu Golf está presente 208. Telegram. Transfere controle, então regresso, Hotel Romeu Golf. Flight 510, ajuste em Salvador 1099, confirme local desse sobrevoo. Lugar 119, vamos ter condições visuais, sobrevoo é Pirajá, 510. É, reporte o local de sobrevoo, Hotel Romeu Golf. Reportará no local de sobrevoo, Hotel Romeu Golf. Salvador, boa tarde, Ordem 61, 4141, Juliette. Ordem 6141, controle Salvador, acione identificação, desça para 3 mil pés, o ajuste 1099, voando Duna. 3 mil pés, Duna na proa, mantém a raiz fixa, 1041. Nativo. Mantendo raiz fixa, Duna na proa, 1041. Salvador, Ocean 6315, transferindo informação Juliette. Ocean 6315, controle Salvador, desça para 3 mil pés, ajuste 1099, proa de Duna. Duna na proa, 3 mil pés, 1099. Com 867, passa nível 140, chame centro Recife, em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Olha, bom, centro Recife 288, antena 2000, 1867. Obrigado, por trabalho. Boa. 432 no meio, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista na 0, via táxi Índia, no ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste 1099. 1099, 1895, no ponto de espera, 132, 1099. Tango, prossiga. 100, aguarde um minuto, cópia. Salvador 2790. Xenem 320, informa o tráfego, posição de 12 horas, 9 milhas, mantendo sobrevoo a 500 pés. Um Robson 44, nem tem que com sua aproximação. Atenção, mesmo de queda, Xenem 320. Terra o meu Golf, já na região sobrevoo. Gente, eu terra o meu Golf. Reporte para a mudança de setor. Papapá, Mike Juliette Romeu, controle. Papapá, Mike Juliette Romeu, Nordeste é Maralina. Gente, tá mudando de setor? Negativo, tô mantendo o sobrevoo no mesmo local. Gente, Mike Juliette Romeu, reporte para a mudança de setor. Reportará Mike Juliette Romeu. Boa tarde, autorizado LI, decolar pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 7-9. Sim, decola 1-0, 3-2-9. 1-0, após a decolagem, curva à direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5136, controle 120, decimal 8. Alfa Tango, tem um cotejamento correto, chama pronto no pote 3. Azul 2790, pronto, cópia? Copia. 2790, autorizado Serra Bravo Lima Eco, rota conforme o plano de voo, nível 160, decola da pista 10, após a decolagem curva esquerda na saída Momo Transição VATAP. Transponder 5144, controle 120, decimal 8. Autorizado Serra Bravo Lima Eco no 160, conforme o plano. Decola da 1-0, curva à esquerda. A saída é a Momo VATAP 5144, transponder 208, controle. Cotejo azul 2790. Azul 2790, cotejamento correto, chama pronto no PAT 3. Chama lá. 101, mantém a vertical do Paralelo Itacoa. Pegou no tráfego nacional da 1-0, a 2 milhas do externo, aguarde para o cruzamento. Você pode visual com o mesmo. Permissivo aguardando ou não. Oi, Salvador, boa tarde, Xenem 320, final da 1-0. Xenem 320, continua a aproximação, ajuste no 019, informa um helicóptero à direita, helicóptero da Polícia Militar, não interfere com a sua aproximação. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Tente, helicóptero, de esquerda, poderia confirmar apenas o vento, 320? 150 graus, 7 mais. 70 com 5, cara? 150, 150 com 7. Ok, sim, copiado. Nomeia decolou 17-1208, boa viagem. Obrigado. Oi, Salvador, boa tarde. Na 32, Nomeia decolou na Momo. 32, Nomeia, contato radar na decolagem. Sua via sai da Momo para o nível de voo 370. Momo 370. Quando possível, e se possível, coordenar para o Difrotipo, por gentileza. Eu prefiro a saída, tá? 32 no meio. Mantenha a saída no seu escudo. Controle, o Mike 10 no meu, eu no Nordeste Magalina, está sobrevoando em Pirajá. Hotel no Romeu Golfo. Gente, mantenha-se em condições visuais, atento ao Hotel Romeu Golfo, mantendo 500 pés, na mesma localidade. Guardião 01 na escuta da torre? Na escuta. Visual com a aviança internacional? Na afirmativa. Cruza a retaguarda? Afirma, retaguarda do tráfego autorizado o cruzamento da 10, base pela direita para o Grael 01. 01, a retaguarda do tráfego seguirá. Xené 6320, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 8 nós. O tráfego à direita vai cruzar a final da 10, sua retaguarda não interferindo. Ok, sente do tráfego, livre pouso, pista 10, o Xené 6320. 19 via, é, possibilidade de WhatsApp, senhora? São 3216, informa o tráfego posição 2 horas, 2,6 milhas, rumo sudoeste, cruzando 1900 em descida para 3 mil pés, um Airbus 320. Sim, a gente está 3216, mantendo o perfil da saída. Pode voar WhatsApp, 9168? Mantenho o perfil da chegada, está 9168. Ok. Informa o tráfego posição 11 horas, 23 milhas, rumo noroeste, cruzando 050 em subida para o 370, um Airbus 320. Centro do tráfego, MTQS, 141. O meu transponder e o nível não foi copiado. Transponder 5133, nível 320. Autorizado 320 para o Galeão, conforme plano, decola da 10, curva direita. Daí o Leia da Irumi, saída, 1208, controle. 5133 é o transponder, 3193. 3193, cotejamento correto, chama pronto no portão 01. Meu porta pronto. Já, a proa do Hotel Romeo Golf. Hotel, a visual. Confirma a aeronave contra o que chamou o controle. Salvador de Papa Tango Mike Brava de Mona. Boa tarde, eu chamei 6320 de São Pista. O Chané 6320, táxi autorizado via Taxiway Alpha Juliette, portão 06. Alpha Juliette, portão 06, o Chané 6320. No vento no 50 graus, 7 nós, do porte solo controlado. Rotan 3805, autorização Guarulhos nível 320. Excelente negativo, Rotan. Peso 10 Piraí, após sair conforme rota. Nível 340, decola da pista 10, após a decolagem curva à direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5150, controle 120, decimal 8. 340 autorizado, chamamos Lu 10, tira aí, depois sai o plano, decola da 10, da El Leda Motiva, 5150, 120, decimal 8. Então, 3805, atendimento correto, chama pronto, portão 8. Chama lá no 8. Decolagem via saída Arbor, suba para o nível 1900. Centena na Arbor, Alfa, Tango, Tango. Centena R6141, desça para 2000 pés, autorizado em LS X-Ray da pista 10, reposta estabilizada. 2000 X-Ray, reportar estabilizado, 141. Centena R6141, informa dois helicópteros mantendo 500 pés nas proximidades de Duna, não irão interferir na sua aproximação. Centena do tráfego 641. O Alfa 77 está livre da restrição de 3000. 6315, passando esse ano, o que achou em 63, 1-5, ajuste no 0 no 9, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 9 mais. Livre, pouso na 1-0, Oceaner 63. 1-5. São 32-16, chame o centro Recife na frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 2800-2545, obrigado, tá 3216. Alfa Tango Tango, vou ir na proa de Arbor. Proa de Arbor, Alfa Tango Tango. Localizador visual, campo 1-4-1. Senar 61-1-4-1, não complete final do procedimento, ele é sexo e chame torre na frequência 1-8-95. 1-8-95-1-4-1. Solo, aos 27, livre à direita, chama o solo 219. 219. Cancelado as restrições de altitude em Itapa. 4.1019, cancelado as restrições em Itapa, está 91. 91.68. Desconsidera também a restrição de velocidade? Tem mais chance. Ok, obrigado. Está 91.68, informa o tráfego, posição 2 horas, 27 milhas, rumo. Oeste, mantendo 3 mil pés, no Charlie 402. Ok, gente, obrigado. Papapapá, Alfa Tango Tango, informa o tráfego de posição 11 horas, 26 milhas, rumo nordeste, cruzando 060 em descida para 4 mil pés, um Airbus 320. Mantendo 3 mil, Alfa Tango Tango. Tango Tango, 264. Alfa Tango Mike Bravo Uniforme, desça para o nível de voo 050. 050, Mike Bravo Uniforme. Fica. O 08 está no site do Tráfico para voo para SBR-304 para cópia. O Olimpo 08, agora de 1 minuto, cópia. Passando 198 para 160, ciente da informação, Juliette. Voo 1255, assume identificação, via chegada bom, se desce para o nível de voo 060, o ajuste 1019. Chegada bom, 060, 1019, voo 1255. Atingiu 4000, tanto em 9168. A 9168, mantenha 4000 pés, aguarde para a descida. Solo Salvador, eu passaria do 2230. 2230, prossiga. Estacionante da Juliette, 180 conquista. Passaria 2230 para preparar a Borelefa, número 2, cópia. Ok. Salvador, Chanel 6141, livrou na escuta. Chanel 6141, táxi autorizado via taxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 7562141. Tem 4000 ainda, ou tá 9168? Tá 9168, o tráfego superado no momento, desça para 2000 pés, livre LSX-Way da posição 10, reporte estabilizado. Passarei. Papapá, Alfa, Tango, Tango, tráfego superado, voe, Elefa. Elefa, Tango, Tango. Olimpo 08, pronto, cópia? Cópia. Olimpo 08, autorizado Salvador, Salvador, nível 045, decola da pista 10 após a decolagem direita em rota. Transponder 5125, controle 120, decimal 8. Olimpo 08, cotejamento correto, confirmo POB. Gente, 1-2, estacionamento táxi, turma, 9-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 9-9. O 2008, acione identificação, voando Pabog, descendo para o nível de voo 120. Está perdendo já para o nível 190, o voo 2008, o seu voo ficou de... O 2008, mantenha a proa de Pabog, reporte para descida. Autorizado, Vitória da Conquista, rota conforme o plano de voo nível 180, decola da pista 10 após a decolagem curva à direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5154, controle 120, decimal 8. Ótimo, autorizado 80, Vitória da Conquista, rota do plano.